para o pobre meu irmão. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geisno, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Esperando por você. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia deste sábado, vamos juntos pedir: Senhor, derrame misericórdia sobre nós. Quem é que vai na barca de Jesus? Quem é que topa aí? Pode ter certeza, naufragar não vai. Bom, mares intempestuosos este enfrentaremos. Ondas que darão contra a barca, certamente. Mas naufragar com Jesus? Jamais. Filhos queridos, é sábado e já quero lembrar que amanhã é o terceiro domingo da quaresma. Não vá faltar na missa, viu? Escute o que foi deixado na plataforma. Sou da cidade de Patos de Minas, meu nome é Laudiene Maria de Oliveira, sou uma associada. Tem minha sobrinha de 3 aninhos que já gosta muito do Padre Reginaldo. Ela sabe cantar a música do Padre Reginaldo. Oh, ainda se via. Noite traiçoeira. Que coisa linda. Tchau, tchau, tchau. Sempre é bem-vindo às crianças, né? Um abraço, vai lá. E ainda se vier, noite traiçoeira. E vem, viu? Mas segura firme. Nós temos uma âncora que não tem tsunami que tira do lugar. É Jesus. Vamos lá, povo de Deus. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas ações. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha. Lucas 15, 1, 3, 11, 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Quando ele começou a passar necessidade, disse: "Vou voltar para o meu pai." Quando seu pai o avistou, foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: "Pai, pequei contra Deus e contra ti." Mas o pai disse aos empregados: "Trazei um novilho gordo, matai-o, para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava perdido e foi encontrado." O filho mais velho, com raiva, respondeu ao pai: "Quando chegou esse filho que esbanjou teus bens, matas um novilho gordo?" Então o pai lhe disse: "Filho, era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, perdido e foi encontrado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala a parábola do Pai de Misericórdia. Eu tenho batido nessa tecla e, sinceramente, eu não sei o que foi. Lá no começo da quaresma, foi um momento de leitura orante, de léxio divina, preparando a homilia da quarta-feira de cinzas, que a primeira leitura me destacou: é um tempo favorável para a misericórdia. Inclusive, eu digo para você, às vezes, quando falamos em filho pródigo, nós pensamos naqueles drogados, os drogaditos, pensamos naqueles que não vão na missa, a gente pensa nos outros. E às vezes a gente se acha os bons da boca, melhores que os outros. Mas eu vejo que nessa parábola do Pai da Misericórdia há correção para todos, para os que estão longe, mas também para os que estão dentro de casa e não conseguem ter uma relação com o pai, tem uma relação com o patrão. Não é por acaso que, às vezes nos programas, mesmo no Fé em Debate, também nas minhas homilias, nos artigos do jornal, eu tenho falado muito sobre voltar a Deus por contrição e não por atrição. Até foi matéria de um dos capítulos do livro. Porque por atrição é por medo. Eu vou para Deus porque Ele é meu patrão. Eu tenho medo de que Ele me julgue e me mande para o inferno. Ou eu volto a Deus porque o amo e quero viver com Ele. Há uma diferença tremenda. Mas não importa se o filho mais novo ou o filho mais velho, tanto um quanto o outro requer conversão. E você pode ter certeza que eu não escapo de um ou do outro, e você também não. Todos nós precisamos voltar para a casa do pai, não do patrão, do pai querido, e sentar-se à mesa. Volta para casa. Senhor, eu voltei. Eu quero sentar-me à mesa contigo. Por mais que eu errei, eu quero ser teu filho. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Pai, Pai misericordioso, alcançado em minha vida, entra na vida, na nossa vida. Entra na nossa história. Entra na nossa vida de pecado, de confusão, de tribulação. E nos ajuda, Pai. Pai misericordioso, Jesus, vem em nosso auxílio. Venha, Senhor, em nosso socorro. Alcançado em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia. Abençoai aqueles que estão neste sábado desacreditados. Tiveram uma semana pesada, ruim, desagradável. Não deixe esmorecer não, Senhor. Dá força para lutar. Dá força para vencer. Abençoai, Senhor, a água. Você está com o recipiente aí? Ah, padre, eu não estou. A gente vai perdendo as coisas, né? Abençoai, Senhor, a roupa dos enfermos. E como tem pessoas que trazem roupa para ser abençoada. É válido, padre? Claro. É um objeto de uso pessoal. Por que que a gente usa escapulário? Por que usar uma cruz no peito? Abençoai, Senhor, a roupa do enfermo. Abençoai, Senhor, a água e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.